abraço. Seu outro amor te deu um fora e lhe roubou a ilusão. Quando você não tem ninguém, procura logo o meu perdão. Se cansou de viver na incerteza. Não, pra que mentir, querer fingir uma paixão? Sei, na solidão está pagando o mal que me fez. Agora te mando embora ou te assumo de vez. Oh, Jesus, logo chegou. Você me ama, não tenha medo, porque você também vive em meu coração. Se juntos soubermos sempre guardar segredos, pra sempre teremos viva nossa paixão. Se existe um papel escrito julgando contra, a nossa paixão existe ao nosso favor. Se a outro você pertence, eu pertenço a outra. Maior que tudo é a chama do nosso amor. Não deixe que a vida passe sem conhecer a verdadeira aventura de um grande amor. Pois tudo de bom que a vida lhe oferecer será para compensar as horas de dor. Não deixe que a esperança venha morrer. Um dia teremos chance, você verá. Pois quando a paixão é forte, é igual enchente, arrasta tudo que tem na frente. Mas ela chegou de quem?